Nuno 8, décima meia, próximo do ponto de espera. E ainda no ponto de espera, 8 e meia, autonomia de 3 horas, autonomia de Salvador. Azul 2712, QNH 110, 13, reporte visual com Airbus da TAM taxiando via Pátio 1. Visual com TAM taxiando Azul 2712. Azul 2712, siga o tráfego taxiando via Pátio 1, no ponto espera chame turno 8, decimal 6, QNH 110, 13, bom pulo. Isso aí, seguiu o TAM, ponto espera 116, Azul 2712, obrigado, uma boa noite. Salvador, 3283. 3283, aguarde cópia. Tá lindo, é com prossiga. Mantenha ainda os corredores, aguarde coordenação com a torre. Temos o T3 no circuito de tráfego da pistola 0. Base Olimpo 02. Tente Olimpo 02, autorizado gerar base, reporte na final em base travada. Reportará na final em base travada, Olimpo 02. Romeu, até o Romeu Golf na escuta. Romeu Golf, transponder 0141, decola com a torre 118 decimal 6, com proa whisky, 500 pés. Meu Golf, confirme o PLB. Tá, boa tarde, Charlie. Já é autorizado interceptar a longa final da pista no zero. Reporte quando vê o jogo com o campo. Romeu Hotel, Romeu Golf, livre acionar na Irmã, reporte pronto para decolagem. Hotel Romeu Golf, decolagem por ponto de risco a partir da Enrimar, reporte fora do solo, venta em Salvador 1,00 graus no 1 noite. Reportar fora do solo, Hotel Romeu Golf. Dois Salvador Azul, 2,702, obrigado, Ana Gama. Olimpo 02, autorizado toque remetido a pistão no 0, vento 1,00 graus no 1 noite. Livre toque remetido a pistão no 0, toma, tá com embaixada e travada. Azul 2712, como número 2 no ponto de espera, mantenha a guarda de instruções. Número 2, marca Azul 2712. Tá 3283, destino Brasília, curva direita, fazer a decolagem. Tente, curva direita. Tá 3283, cotejamento correto, QNH 10 no 3, reporte pronto. Bota. Então 3897, visual com P3 da Força Aérea curta final no zero. Após o toque arremessador do mesmo na pistão no zero, autorizado a alinhar e manter. Então 3897. Tempo 02, socorre Meteor 07, suba para 1500 pés, curva esquerda, ingresse na perna do vento da pista 10, aguarde instruções. Esquerda, 1500 pés, foca na perna do vento, aguarde instruções. 02. Então 3897, autorizado decolagem pistão no zero, vento 110 graus, 99. Decolagem 3897. 712, autorizado alinhar e manter pistão no zero. O Monstro 10, botando 9 pés, helicóptero Robson 44. Subiu até o Romeu Golf, informa o tráfego 1 hora 6 milhas. No Nordeste, mantendo 9500 pés, é o Charlie 20. Ok, esse caráter então mesmo, vai manter a base de 1000 pés, botando o Romeu Golf. Entendi. Tente Olimpo 02, faça um 360 da presente, reporte interceptando o final da 10, tráfego prosseguindo para a final da pista 10. Então vou executar um 360 pela direita, reportar a reinterceptar na perna do vento, Olimpo 02. Então 3897, decolado a 09, chame o controle Salvador em 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado 3897, boa noite. Solitã 3897, decolou na 6%. 3897, contato radar, para o nível de voo 320, via saída São Bruno. Sente para o 320, via São Bruno, pode voar na proa de Motiva. 3897, voo em Leda, após Leda Motiva. Para Leda, presente 297. No 2, após a decolagem, mantenha a proa até 2500 pés devido ao P3 da Força Aérea 1500 na perna do vento, realizando circuito de tráfego. Após 2500, curva à esquerda no perfil da saída côndil no alvo. Decolagem autorizada, vento 1900 graus, 129. Oi, Salvador, chat estabilizado, logo ao final do 10, baixado, travado. Mente autorizado a decolar e dá 10, azul 2712, mantém o estado de decolagem até 2500. Pegue na saída Conde no alto azul 273. Papapapá, Charlie, India Eco, confirma a intenção. Pouso no zero ou prossegue para o 17? Pouso no zero, senhor. Gente, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, ajuste no zero no 3. Aguarde pistão livre, Charlie, India Eco. 9.8. Bom, no 645, atendimento correto, sendo pronto. Na perna do vento da pista 10, sem interferência com a aproximação. Azul 2712, decolar 212, chame controle Salvador em 199, decimal 8, bom voo. 098, obrigado, boa noite. Salve. Controle, uma boa noite, Azul 2712. Azul 2712, contato radar, sou para o nível de voo 170, via saída Conde no Alfa. positivo. Podemos a presente interceptar a saída ou vai manter o eixo até 2.500? Está presente autorizado voar Conde, azul 2712. Está presente a Prode Conde, azul 2712. Zero pela direita, tráfego passando externo no momento, passo 360 curto, reporte a interceptando a perna do vento, pistão no zero. Então 360 pela direita, reportará interceptando. Papá, papá, Charlie, já confirme o tipo da aeronave? Zero, Romeu 20, cara. Gente. Uno 966, boa noite, adicione identificação, autorizada a chegada do MED 1, desça para o nível 050, ajuste no 013. Pouso autorizado, estão no 0, vento 1 no 00 graus, no 09. Pouso autorizado, Charlie Jack. Tente Olimpo 02, alonga a perna do vento, aguarde para gerar base. Alonga e aguarde, Olimpo 02. Olimpo 02, caso receba um chiqueze helicóptero a 500 pés, próximo a Pirajá, na frequência do controle Salvador. Gente, tem o tráfego de chiqueze. Está no tráfego da sua retaguarda, o 9500 pés, está a 3 milhas no circuito de tráfego da pista, no 0, mantendo o 9500 pés, é um P3. Ok, tá aqui, da aeronave, Hotel Uma Golf. Tráfego Salvador, Oceaner 6259, tem informação de letra de uniforme, pronto, copia. Oceaner 6259, autorizado Guarulhos, via Fervilon no 0, Taubaté, nível 360. Decola da pista no 0, perfeito saída Sanvo 1, Leda, transição Motiva, transponder 5553, controle Salvador 1 no 9.8. Autorizado, toque remitido a pista 1-0, vento 0-9-0 graus, 1-1-9. Ele toque remitido a pista 1-0, vento 0-2. 1, letra morte. Sivan, transponder 5553 e o controle 1918, Oceaner 6259. Oceaner 6259, cotejamento correto, QNH 1013, reporte pronto. 1013, vai reportar. Papava Pachala, Índia Eco. Autorizado o táxi via Alfa, reporte para ingresso via Juliette. Alfa 27 no 2, a presente vai na proa do Romeu, correção, Alfa Romeu 363. Positivo, direto Alfa Romeu 363, azul 27 no 2. Papá Romeu, até uma Golf. Possível. Está livrando sobre a Golf, já retorna em mais para o setornado. Frente até o Romeu Golf, mantém ainda para o Nordeste e chama agora a torre 1986. Está mantendo Nordeste e chama a proa 1986 até o Romeu Golf. 1500, curva na esquerda, terra do vento, cortará para as cabarras e o Rio de. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, mantenha 500 pés, prossiga para sinal em Rimar, informa o tráfego P3 da Força Aérea 1500 pés na perna do vento da 10 no circuito de tráfego, reporte na curta sinal em Rimar, o vento em Salvador 100 graus, 109, o ajuste 1093. Ok, está 109, 1500 pés, vai manter os 500 pés, informará na final da Rimar, o Hotel Romeu Golf. Olympus 02 informa um tráfego helicóptero prosseguindo para o heliponto a 3 milhas afastado da cabeceira auxiliar, a 500 pés. Aguarde para gerar base e mantenha 1500 pés. Vai mantendo 1500 pés, tem o tráfego de pés agora na perna do vento, Olympus 02. Olimpo 02 autorizado a gerar base, reporte na final embaixo travado. Série de base, reportará na final embaixo travado, Olimpo 02. Afirmo, condições de uma base curta, informo um tráfego prosseguindo aproximadamente 3 milhas de duna. Afirmativo, vai girar a base. Pode observar a base. Entendi. Hotel Romeo Golf, reporte no solo controlado da Enrimar, o vento em Salvador, 1900 graus, 99. Reportará solo controlado, Hotel Romeo Golf. Com 966, apenas para informação, tráfego 1 hora 10 milhas, mantendo 9500 pés, é um P3, está no circuito de tráfego da pista 1-0. 02 autorizado, toque arremetido a pistão no zero, vento 1900 graus, 109. Ele toca arremetido a pistão no zero, 102. Já é autorizado o cruzamento até o pátio 5, estaciona a frequência livre. Estabilizou o Gol no 966. Gol no 966, chamei a torre em 198, decimal 6. 66, boa noite. Boa noite. Modo 3 de 30, Campinas alterna. Campinas alternado. Campinas. Gol no 645, autorizado o táxi até o ponto 0 no 0. Chame a torre no 8, decimal 6, quem negar no 0 no 3. Bom voo. Autorizado, tá pode pegar o 90, 28, 6, muito obrigado, uma boa noite. Eu prossegui no pouso, ele ponto, afastado a 3 milhas da pista 107, pista auxiliar, sem interferência. Aguarde pista 10 mil. Mas não tem salido, gol no 9 mil. Oxana é 6259, ele... Quais são? Aguarde para o acionamento. Aguarda, por favor. Nosso 66, ponto autorizado, pistão 10, vento 1900 graus, 109. Entre pôs pistão 10, gol no 966. Olimpo 02, tocou arremeteu aos 2000, autorizado curva esquerda, suba para 1500 pés, aguarde para gerar base, pistão 10. Curva na esquerda, para 1500 pés, aguardando para essa base, Olimpo 02. Gente, até o meu bolso, solo aos 27, frequência livre. Vamos. Trabalhando a noite, monomia 45, pode ser a prova, visual com o gol na final. Gol no 645, ciente após o pouso da aeronave da companhia na curta final, autorizado a alinhar e manter tipo no zero. Após o gol ali, mantenha o no zero na 645. Cruzeiro 2, alongue a perna do vento da pista 1-0, aguarde para girar base. Vai alongar, aguardando para girar base, 1-0-2. Lona 966, só longe 29, livre à direita e chama Sony 121 décima 1. Livre à direita, chama Solo. Chama 21 décima 1, 9. Zero, vento no 00 graus, 099. Decolagem autorizada, 10, voo no 645. Voo no 966, voo no principal. Voo no 966, boa noite, táxi autorizado em Alfa Juliette, portão 08. Táxi autorizado em Alfa Juliette, portão 08, voo no 966. Voo 02 autorizado gerar a base, aposta na final, baixada travada, altímetro no 0, 1-3. Vai gerar base, reportará na final baixada travado 10-13, o Olímpico 02. Para o táxi do final 6259, está com 1-56. A bordo, 4h49 de autonomia, alterna o galeão. Thank you, Chanel 6259, táxi direita, via Taxi Índia, ponto de espera 1 no noite decimal 6-12, ajuste na 013. Em direita Índia, ponto de espera 6-12, combi 13, 6-2-9. Voo 645, boa noite, contato radar, soltar o nível de voo 360, via saída São Bruno. Tambo 1 no 360, 6400. Final, baixada travada, 2-2-2. Olímpico 02, autorizado, toque emitida, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Olímpico, toque emitida, pista 1-0, Olímpico 02. Salvador, Oceano 6259, ponto, espera da 1-0-5. Oceano 6259, autorizado a Nero manter pista no zero. Ali mantém 1-0-6259. Paulo Salvador, boa noite, o azul 2721, assento da 1-0-5. 1-0-5, não falha, vitória da pista. Azul 2781, pronto, cópia? Pronto, cópia. Azul 0, Vitória da Conquista, nível 160, rota conforme o plano apresentado, decola da 10. Faz a decolagem curva à direita, perfil de saída Arbor 1, transição Elefa, cena 5564, controle 199, decimal 8. 5130160, com decola da 10, conforme rota do plano, faz a decolagem curva à direita, perfil Arbor Eleva, Elefa, controle 198. Na fora, 5564, 1, 2, 7, 8, 9. 0. Esquerda, 1.500, reportada na perna do vento da pista, 1, 0. Olimpo, 0, 2. Na 6259, para informação, tráfego P3, estou realizando circuito de tráfego da pista 10, a 1.500 pés, no momento sendo setor norte, sem interferência. Decolagem autorizada, pista 10, vento no 10 graus, 09 nós. Gente, do tráfego, decolagem autorizada 6259, dá 10. Através Norte, 1.500 pés, 1.002. 1.002, autorizado base a porte final, baixada travada, 1.0, 1.3, ajuste. Cortará, a final, baixada travada, 1.002. Oxana 6259, decola 235, chame controle 1.19, decimal. Controle 1.198, 6259. Controle Salvador, Oxana 6259, decolou o perfil Savuno. Cena 259, contato radar, soltaram nível de voo 360 via saída Savuno. 360 via Savuno, 6259. Está avisando, setor, poderia voar Savu, Oxana 6259? 59 autorizado. Direção, 6259. 502 autorizado, toque remetida, pistão no 0, vento no 00 graus, 10 nós. Está ali, está permitido, pistão no 0, 1.502, no baixo do trabalho. Chanel 6259, poderia voar Motiva? 6259, mantém ação, Vuleda, após Leda Motiva. Então, Vuleda, Leda Motiva, 6259. 1645, chame o Centro Recife, em 125, decimal 12. Centro Recife, 125, 1645, boa. Esquerda, 1500, portarão através norte, na torre 1502. Ground America 230. Go ahead, America 230. Yes, we're parked on apron 3. We'd like to tow the aircraft through the main apron gate 09er. Roger, report to enter the main apron. Report before entering main apron, America 230. Direto Motiva. Direto Motiva, 6259. Cabe 500 através norte, 14 Olimpo, 02. 02 autorizado, base de aporte final 1003, ajuste. Gente, forma de alongar um pouco a pergunta. American 330. Maintain position, American 330. 17 Tono, autorizado, chama o táxi. Certo, autorizado, chama para o táxi 2, 7 Tono. Cia da pista, 10, 102. Chaname 259, chame C35, frequência 1251, alternativa 128, decimal 35. C35, 1251, 2235, chaname 259. 2835. 2835, 259. Olimpo 02, tocou a remetro 46 no 1500 pés, cruz esquerda, aposta através norte da torre. 1500, terra no vento, portará através norte, Olimpo 02. Salvador, azul 2781, no Pago Tax, está com 51 a bordo, 4 horas, alternando Salvador. Um a bordo? Afirmativo, 51. Ok, táxi em frente, segunda direita, via táxi Índia, ponto de espera 118 decimal 95, corrijo 118 decimal 612, ajuste na 0 na 3. Serviço táxi participar, Índia, no ponto de espera 118,6, o azul 2781, vamos, 0 na 3, no ajuste. Terra do vento, através norte, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado a gerar base, aposta nacional, baixado travado, ajuste no 013. Amigo Paz, já portará na final, baixado travado, Olimpo 02. American 230, continue toll, report to enter main apron. Continue toll, report before entering main apron, American 230. chamando base, baixada travada, 202. 202 autorizado, enquanto é remetida, pistão no zero, vento no 00 graus, 09 nós. Gente, informa que será pouso final, barulho entre os dois. Gente, pouso autorizado então, pistão no zero, 1 no 00 graus, 09 nós. Então, livre pouso, pistão no zero, barulho entre os dois. Torre Salvador, boa noite, o azul 2781, é no ponto de espera 10, pronto. Azul 2781, mantém o ponto de espera. Batendo o ponto de espera, azul 2781. Azul 2781 autorizado a olhar e manter a pista no zero. Ali mantém o 02781. Salvo 5-1, CBL pista direita, consigo ultrapassar o taxi eco. Gente, então Fox, Alfa e chame na Delta para o cruzamento. Três autorizados iniciar o feedback acionamento, eu passo pro táxi. Autorizado, contará. 199, decimal 8, azul 2781. Ground America, 230, approaching main apron for gate 09er. Roger, maintain position to exit the point 3. Maintain position. Maintain position, American 3-0. 2781, livre 160 sem restrições? Tá livre. Frente 160 sem restrições, 160 azul 2781 na árvore. Autorizado o cruzamento da parte militar, Olimp 02, a estacionar a frequência livre, boa noite. Sete, oito, um, voo direto Árvore, após Árvore, Vitória da Conquista. Árvore, após Vitória da Conquista, azul 2781. Ah, com. Sete, com 099, aguarde, corpo. Guarda. SAM 3283, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1 no 8995, ajuste no A0, 1-3. boa noite, prossiga. Ciente Guardião 01, no chame pronto para decolar isso. Norte autorizado, Guardião 01, no vento no 00 grau, 099, altimetro no 013, reporte fora do sol. Finish on gate 09. Continue to tow to gate 09, American 230. Glona 099, copy. Copy, prossiga. Glona 099, autorizado com fins, nível 360, decolagem pistona 0, após a decolagem, curva direita. Perfeito, saída Arbor 1, transição Alefa, após Alefa, voo de Citenitibu, intercepta para Zulu 21, após via rota do plano. Oceano transponder 5004, controle Salvador 1, no 9, décima 8. 1109, autorizado com fim 360, decola da décima curva direita na Arbor 1, Alefa. Nitibu, após Zulu 21, segue com o plano. 5004 o transponder e 198 o controle. Confirmando 5004, chama pronto. 5004, chama pronto, obrigado. Zero Uno, segue com proa de Bonfim e transfere em Uno, Uno 9 decima 8. Uno 9 decima 8, grato, Guardião Zero. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, boa noite, mantendo 510 na escuta do controle. A sua escuta, 01. Prossiga. Perdão, é 118 desse meu meia dúzia. TAM 3283 autorizado a alinhar e decolar. Pistuno 0, vento no 00 grau, 089.